na na na na na na na na. Eu sei que já passou da hora, mas o que é que importa se a gente arrastar um tempo aqui na cama? Tente se aventurar no que quiser de mim. Eu viro um oceano se você me encosta. E é que você diz no meu ouvido coisas que eu nem sei repetir. Ai ai, você vem cá e diz no meu ouvido coisas. Já passou da hora, mas o que é que importa se a gente só ficar um tempo aqui na cama? Tente se mergulhar e se afogar em mim. Eu viro um oceano se você me encosta. Você diz no meu ouvido coisas que eu nem sei repetir. Ai ai, você vem cá e diz no meu ouvido coisas. Você diz no meu ouvido coisas que eu nem sei repetir. Ai ai, você vem cá e diz.